Nazareth, pray. Presidente Zero vai iniciar a curva da presente devido à formação. Quando dá, o 903, obrigado. Alexandre, com certeza. Muito bom dia, Azul 4299. Direto Leda 4299. Harbor. Santa em nome de Deus. Obrigado, Santa, em nome de Deus. Muito bom dia. Canal 63, zona 2. Salvador, muito bom dia. Canal 63, 410 na PUCA. Canal 63, zona 2. 79. Zero 08, so long. Departure, Portage. Zero at Arbor for Citu, I request a close to restriction and departure. Oh, thank you for Citu 1. 32, vamos atrás. Autorizado direto elétrico, 32 de pronto, 26 de andando. bom dia, Afonso Sierra 2521 decolando, cruzando 2000. Vigilância, direto, direto.